eco para Congonhas. No Foxtrot, é a corrente, só um minuto para cópia. Aguardando, Foxtrot, está no 3601, autorizado para Serra Brava, Serra Papá, na APA Zulu no meio até Brava da Zulu, após gerado posição trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 120.8, aciona 5516 até 3601. Autorizado 360 para Congonhas, de Up Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, depois direto Trio. Decolarão no zero com primeira curva direita, seta vai ser da El, Leda, após Trio. 120.8, o controle 5516 ao transfônico, 3601. 3601, no portão 8, chame e puxe para questionamento. Tá pronto para o pedido para questionamento no 8, então, 3601. Livre, chame táxi para 3601. está com 1,97 a bordo, autonomia de 4 horas, no final da linha. Piada com 3601, ataque aprovado via faixa em Índia, até o ponto espera custando 0, ajuste no 0 no 5, chame o pronto para o debode, no ponto espera custando 0, da 3601. Partido de ataque, via faixa, bravo, o ponto espera vai chamar, pronto. Oi, eu não sei se eu tenho contato com a Infraero aí, nós estamos já um tempo aqui de porta fechada na posição 5, esperando o Infraero tirar o trailer pra gente fazer nosso pedido push aí. Você tem contato com eles aí? Certo, eu chamo agora o... Ok, obrigado. Eu solicitei pela empresa, mas não resolveu nada, já estamos um tempo aqui fechado esperando alguém me retirar. Eu sei, só um segundo. Obrigado. Autorizado a alinhar e decolar pistão 0, vento de 1,00 graus com 0,4 nós, ajuste no 0 no 5. Aprovado, senhor Chim Taxi, 1,87. 2001, decolando 57, chama agora o controle Salvador, frequência 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, tá 3601, decolando no zero da El, na sua escuta. 3601, contato radar na colagem, se mantém o nível 360, sai do Dael. Na Dael 360, na 3601. Galeão 181, confirma? Confirmo. Copiado, noite no 7, autorizado táxi de Apache, Índia, até o ponto de espera pistana 0, justo no 0 no 5, chame pronto para decolagem no ponto de espera pistana 0, gol no 8 no 7. Para decolar de novo. Boa noite, no 7, autorizado a alinhar e decolar pistola 0, evento de 1 ou 0 graus com meia dúzia de nós. Decola pistola 0 com 1 ou 7, obrigado. 3601, chama Recife 1251, bom dia. 251, moço, bom dia. Sou de Palácio Fórum 05, chama agora o controle de Salvador, frequência 120.8, bom voo. No 7, controle 120.8. Controle Salvador, bom 87. No 7, bom dia, contato radar. Direto Leda, vigilante. Direto Leda, voo no 8.7. 1817, chama agora Recife em 1251, boa viagem. 1251, camarada, 1817, obrigado, tá bom.